Manda um Paris, felicidade no ar. E eu sem ninguém pra abraçar. Famílias reunidas pra comemorar. Pra Cat Noir só resta pular. Sem nenhum sorriso ou comemoração. Sou um gato na noite a vagar. Pulando no alto, perdido no asfalto. Sou um gato na noite a pular. Sou um gato na noite a vagar. E se você não liga, se eu sorrir ou chorar, se sou apenas um gato a vagar, então seu lindo Natal vai chegar ao final. A vingança do gato virá. A vingança do gato virá. Cataclismo! Ah! Não dá, eu não consigo! Estou com frio e sem ninguém. Tanta raiva, não sei bem de quem. Preciso então voltar, de algum jeito encontrar. Um novo dia amanhã será. Vamos pra casa. Plague, mostrar as garras. Plague? Plague! Queria te ajudar, de algum jeito te transformar. Só que não dá, Adrian, não posso mais. Estou tão cansado, não tenho nada pra comer. Estou fraco e nada posso fazer. Plague, Plague, o que eu fiz? Peraí, eu vou ajudar você. Feliz Natal, assinado Marinette. Ela é incrível. A gente vai dar um jeito em você, tá bom, Plé? Música.